Todo bom malandro, vem do alto do morro. Papo reto, não é papo torto. Sobrinho de Papo 10, grande partideiro. Do alto do morro do Rio de Janeiro, observando a molecada. De walkie-talkie, pistolão, celular na mão. Olha a batida que segue o coração. É isso aí, rapaziada. Uma tarde infeliz no alto do morro. Ah, Dona Maria pedindo socorro. Grande gritaria e o menor foi baleado. É. Mostra aí, menor, tenta se comunicar no rádio. Vamos ver se você consegue passar o seu recado. Desse jeito, porque você é um bom menino, menor. Seu último suspiro. Como se fosse o último suspiro. Vivo, ativo, me ligo, reflito, conflito, atrito no piso do rio. Aviso, menino, bendito, de apito, que aquilo bonito, conquisto, sofrido. Te digo, consigo, artigo, antigo, decido destino, assino, recebo, prestígio ferido. Fico ofendido e aborrecido, perdido o juízo e ali possuído, mal visto, fugido. Também conhecido através de apelido, caído, abatido por ser confundido. Traído, de bico, na abrigo, escondido, já está pressentindo, correndo o perigo. Arrisco nos discos, risco improviso. Fico mais tranquilo, ando destemido. Tipo protegido, benzido, atrevido, estabelecido, metido, assadido. Detido no hino, rap sacudido. Faço um pedido, ser bem sucedido. Será que consigo no estilo da tribo rap? Eu trafico do rap, bandido. Se